come exactly to fly direct to your city. Salvador Azul 4061, tem 119 a bordo, 4 horas de autonomia, treinando com fins, pronto, tá? 001, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce para nível 050. 50 Mari. 4061, táxi via Juliette, Alfa. Na Delta, ingressa e chama 208.612, ajuste 1011. Juliette, Alfa, na Delta, torre 1.1 e altímetro 1.011. Vindo 1.1. Afirmo. Seu 65, cruise direct city. Quebec Serra, report ready for descent. Baitano 401, aciona identificação. Autorizado descida para nível 060, reporte. Autorizado para 060, autorizado chegada mar. Autorizado a posto 060, 0. De autonomia? 4 horas de autonomia. Então, 3895 autorizado táxi via Índia, Juliette, Pagino, Índia Alfa, como número 2. Ao ingressar na Delta, chama a torre 108.612, ajuste 1011. Delta 3895. 8.6. Completa 3.6.3174. Clique a MacSerra, clear de Senna. Reporte passing flight level 025. I don't understand now. You got me. Zero, zero, um, autorizado via chegada a Mari, desceu para 2000 pés, altímetro 1011, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 via Mari, 8001. Baitano 401, desceu via chegada a Man para nível 050. 0050. Descendo 41, já tem autorização, mais um minuto cópia. Tá ok, guardando, descendo 41. Passar uma CRV 2372 e baixar a travada. Canto 3174, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus, 10 nós. Informo, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Ativo da 7, da cabeceira deslocada, canto 3174, livre de pouso na 10. Mantenha ponto de espera da Delta. Gente, mantém ponto de espera azul 461. 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5466, EL transponder. Controle 19 decimal 35. Autorizado 340 para Guarulhos, então na Upper Whisky 50, saída da EL, transição de NER, decola 10 com curva direita. 466, o transponder 11935, controle Webjet 6741. Poderia cotejar nem apenas o nível copiado, não consegui compreender. O nível é o 340. Cotejamento correto, posição 04, reposto quando pronto. Vai chamar o Webjet 6741. Mantendo 401 no informe pro que está mantendo. Vou fazer um desvio aqui sobre a esquerda. Já vamos retornar pro a mais duas vidas, né? Retornamos a proa, ok? Gente, está sob vento para sequenciamento. Não. Prossiga. Gente, após a passagem, ali mantém azul 401. Pode prosseguir da sua porra, já estava terminando o desvio agora. Gente, está sob pressão para sequenciamento. Curve a direita para o 095. Boa, 095. A 3 mil pés, altímetro no 011. Com 1011 descendo para 3 mil, Abatel, 401. Mantenha a velocidade, senhor, reduz. Nada, Beta no 401. Tá com 200. 209, 3174. No limite, o QD Mike 1 no 40 de cima. Então, tô 140 de cima, descendo até 3000 com 150, 150 de velocidade. Azul 4061, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 109. Gente, livre decolagem, azul 4061. Canto 3174, táxi via Alfa, reporte ANSA, táxi Delta. Via Alfa, reporte ANSA Delta, 3174. Boa tarde, 3834, informação Quebec. 3834, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, 3834. 0038 também. Azul 4061, decolou os 48, chame controle. Gente, controle 1935, azul 4061, fantástico. Boa tarde. ...401 para interceptar o curso localizador, curve à direita para o 160, reposto estabilizado. Pro 160, reposto estabilizado, localizador, até o 401. Controle Salvador, azul 4061, decolado pistão 90, 1500 pés. Azul Azul 4061, no contato radar na decolagem, suba para nível 320, saída Golem. Pino 320, saída Golem, Azul 4061. Pino 324, prossegue em frente, Alfa, ingressa a Índia, 02 é o portão. Alfa, Índia pro 02, 3174. O curso do localizador, Abaita. Confirme, viu? Emite o curso do localizador. Não deu pra copiar, foi entrecortado de novo. Emite o curso do localizador, Abaita. Sim, Matheus, tá limitado pelo localizador. O curso do localizador é até o 401. 8001, complete final do procedimento ILS X-Ray, reduza para velocidade de aproximação. Chame torre no 8.6. 8.6, boa. Pode descer para 2000, Abaeté 401, senhor. Descer para 2000 pés, ajuste de altímetro 1011, Abaeté no 401. Para 2000, Abaeté 401. Torre Salvador, tá? 8001. Então, 8001, chame passando o Simbra. Tá 3895 autorizado a decolar. 090 graus, 11 no nosso. Autorizado a decolar de destino Delta 3895. 401 para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para o A1 no 40, reporte estabilizado. Para estabilizado, A1 40, vai até o 401. Controle, boa tarde, Gol 754 com a informação Romeu. 1754, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 060. Mari 060. Autorizado, com 090 graus, 119, cabeceira deslocada. Livre pouso, 861. Tá 3895, decolou aos 51, chama o controle. Contagem na 3-5-3-3-8-9-5. Senhor, Gol 7454, localizador está operacional? Firmou. O Glide está apenas com o localizador. Ah, ok. A pista é em quantos metros? 1200 metros, quando 754. Ok, com 1200 metros, certo. Localizador com capa de vai até o 401. Metendo 401, reduza para a velocidade de aproximação. Complete final do procedimento LSX-Ray. Chame torre no 8.6. Boa tarde. Controle Salvador, está 3895, saída da EL. Está 3895, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL. Para 340, mantendo a saída, está 3895. Salvador, boa tarde, 3566, informação Quebec, passou 120 para 1110. Copiei a última informação, confirme. Passou 120 para 1110, 3566. 3566, acione identificação, autorizado chegada a manda, desça para nível 070, reduza para 2509. Para 2509, chegada MAN, realizado 070, 3566. Controle Salvador, Delta 3216, atende, mantém 170, 500 da Quebec, vai reaproar a Mari mais 10. 3216, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 080. Desça no IDF, desça até que nível 080, confirma? Afirmo, desça para nível 080. 080, contará para o ano, Mari, 3206. Controle, Alta 3834. Você prossiga até 3834. Só para ficar claro aqui, a gente ouviu o senhor falar para uma aeronave que está disponível, 1200 metros de pista, confirma? Informo que os primeiros 1200 metros estão impraticáveis. Gente, obrigado. 3834, desça via chegada para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 09, reposto estabilizado no curso localizador. Relógio, pode ser? No solo ao 5-4, libera direito, solo 1-2-1-9, 2-9, boa. Forma indicada? 1-4-2-4-0-9. Usa para 2-2-0-9, está sob vetor para sequenciamento, curve à direita para o 1-6-0. Reduz para 229, direito 90, 3566. O limite, o QDMIC 080 de Simbra, da 3566. 4061, chame centro Recife, 133.25, alterno no 28.8. 3325288, azul 4061, boa tarde. 1754, desça, informe de cada? 250. Duza para 2209 para sequenciamento, 1754. 220. Controle 3566, vai atingir o 070, informa que vai fazer o RNAV para 1-0. Ciente, tá 3566. No 754, reduza para 2209. 220. 3834, prossegue na descida? Afirmo, desça para 3000 pés, altímetro no 019. 3000, nas suas referências visuais, pode prosseguir para 2000. 4, autorizado descer para 2000 pés, altímetro 1011, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, reporta no LOC 3834. Forma indicada? 3216-2309. Reduza para... Não, 041-04, portão autorizado, posicionamento. Autorizado, obrigado, caminhão. 8001, ingresso à parte principal via Juliette, posição 10. Juliette para posição 10. Está se aproximando da QDMIC 0805 Brasil. Gente, tá 3566, curva à esquerda para o 120. Limite QDMIC 040 de Simbra. Tan 3566, esquerda 120, QDMIC 040 de Simbra. Informa que está mantendo 070. Gente, desça para nível 040. 10 para 0 para 0, 3566. 7546000. 3834, desça para 2000 pés. Está descendo para 2000, 3834. Gol 7546000. 1754, chame Centro Recife. 1754. Mantendo 60. Passando 160, tá 3895. 3895, chame Centro Recife, 133, decimal 25, alterna no 28, decimal 8. Tá 3895, alterna. No 754, desça via chegada para 2000 pés, correção para 3000 pés, altímetro no 09. Via chegada 3000 milhões. Motor de Salvador, boa tarde, no 697. No 754 tem condições de reduzir para 1802. Boa tarde, vai até o 401 Nivu para o Pátio 3. Mariano 401, prossegue via Alfa, Quilo e Pátio 3. Alfa, Quilo para o 3. Com 66, curva esquerda para o 080. Esquerda 080, está 3566. O 3834 está estabilizando o localizador, já avisou o Corolla. 3834, complete final do procedimento LS X-Ray, reduza para velocidade, chame torre no 8 decimal 6, está 3834. 18-6, 3834. Controle em Salvador, boa tarde, 1697. Da 9? É o gol 1697, transferente, cruzando 120 para 100. No 697, acione identificação, autorizado chegada mão, fidelça para nível 050, reduza para 250 nós. Eu tá mantendo 250 nós, desce para 050, na mão, depois no 697. Tá atingindo 800, A32, ano 6. A32, ano 6, autorizado descida para nível 050. 050, A32, ano 6. Cruza 4 para 3000, gol 9754. 3566, curve à esquerda para o 055, limite o curso do localizador. Esquerda 055, limite é o curso do localizador. A gente mantém o 040 e solicita para o de Serra Vitor 366. Sente autorizado para o do Serra Vitor 366. Nessa para 2500 pés, altímetro 10. 1-1. 3566, desce para 2500 pés, pro de Serra Vitor 366. 3000 pés, gol 754. Quebec Serra, passing flight level 02500 feet, frequency vacated. Quebec Serra, did you copy? 754, desce para 2000 pés, altímetro no 09, reporte estabilizado no curso localizador. Reportado estabilizado, GLS. Lock, melhor. Ó, voo no 697, está efetuando um pequeno desvio à direita. Tem chegando no 697, reduza para 220 nós para sequenciamento. 220 nós, a intenção é interceptar o sinal do GPS. Tem chegando no 697. no meio, forma indicada. Reduzindo agora 2009, está 32 no meio. Sai 54, reduza para velocidade de aproximação, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre no 8 decimal 6. 8 meio, obrigado. Controle, está 3206, solicita, quando possível, guarda na proa do Sierra Vitor 366, a fim de completar o sinal do RNAV. Está 3206, autorizado RNAV após ETAP, desça para 3500 pés. 3500 pés após ETAP, poderia voar na proa do Sierra Vitor 366, confira. Após o ETAP, autorizado Sierra Vitor 368. Após o TAP, Serra Vitor 368, Guarulhos, Tiogono 754, boa tarde. Boa tarde, guarda autorização do pouso. Aguarde. O tá 3834 no solo 04, libere à direita, solo 219. Para 2009, está sob vetor para sequenciamento, curva à direita para o A230, limite o curso do localizador. Direito para o A230, limitado pelo localizador, feito para fazer o RNAV da 10. Gente, o número 97, limite radial 280 de Salvador. Gente, limite radial 280 de Salvador, o número 97. Stand by. Clearance to receive flight level 410. Chame torre no noite de 1:30. Complete final da RNAV. Para final de aproximação, Tomara Torre 3186-3566. 3216, autorizado voo Serra Vitor 3:66. Desceu para 2500 pés. Ajuste altímetro no 0:9. É para 2500 pés, no 0:9. Direto Serra Vitor 3:66, o tempo 3216. Reduza para 1709, está 3216. Reduzindo. E lá a reporta ali para cruzamento da 935. Mike Fox, Liber. Solo Salvador, boa tarde. 3834, livrar no seu escoto. Então, 3834, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da táxi foi Delta. Alfa Eco, chamando da Delta, 3834. Confirme. É o número 2 para pouso, chame passando Serra Vida 372. Tomara passando Serra Vida 372, dan 3566. 3-0-0-1-1, agora 67. Could you confirm? Sir, requesting pushback at 11 with Romeo American 980. Negative, stand by. I don't have your AC clearance. Stand by. Stand by. Serra Vitor 372-3566. Gente, aguarda autorização de pouso. Aguarda 3566. Objeto 67 funcionando, previsão para decolar em 5 minutos. Falou pro objeto 6740. Visão para decolar em 5 minutos, Webjet 6741. Ok, obrigado. Mike Foxtrot, Quebec, cruzamento autorizado. Frequência livre estacionada, tenha uma boa tarde. Esse graça, boa tarde. Está se aproximando da Delta agora, o TAN 3834. Autorizado o cruzamento da Delta. Seu portão é o 4, última esquerda pela Índia, autorizado. Até o Pátio 1. Agilizando a medida possível, se tiver condições, por gentileza. Certo, agilizaremos via Índia para o 04, 3834. 3216. É, por lá. Arimbada 050942. Está livre para o Serra Vitor 366, voo no 697. Voo no 697, agora está autorizado voar para o Serra Vitor 366. Desce para 2500 pés. Altímetro 10-1-1. Para 2500 pés, 10-1-1, agora 97. No 697, reassuma navegação na proa do Serra Vitor 366. Desce para 2500 pés, altímetro 10-1-1. Reporte na final do procedimento RNAV. Afirmativo, então, reaproando 366. Desce para 2500. Botará no 0-3-6-6-9-7. Reduza para 1809, com no 697. 1809, reduzindo 697. Então reduza para a velocidade de aproximação, com no 697. Reduzirá com no 697. Salvador, azul 4082. Pousão, hein? Autorizando chegada Mari, desça para nível 060. Destinação chegada Mari, 060, 4082. Tan 32, Tan 32, zona 1 meia, baixou para a voz. Aguarde autorização de pouso. Nossa, escuta. Tan 3566 no solo ao 10, libera direita, solo 1219. Libera direita, 1219, Tan 3566. O 754 prossegue táxi em frente, ingressa Juliette 08 ao portão. Juliette 08, 754. American 80, red copy. American 80, red copy. American 80, clear to receive flight level 310 via Upper Whisk 58. Take off from runway 10. Left turning, Tuca departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Alpha Charlie Juliet transition, Scott code 5477, Southern South departure is 119.35. Chame passando o Serra Vista 672. Chamará 372, 197. 10, upper whiskey 58, runway 10, it will be a left turn. Took a departure attitude transition, squawk 5477, and departure frequency 119.25. Readback is correct, standby to push and start up, standby. Standby. Dos dois turnos, ciente nenhuma centena, Porto Seguro, aguarde cópia. Ciente, o processo dos 221, então o destino é Belo Horizonte. Aguarde contato com a FLS, ainda não recebeu a CVG. Salvador, tá 3173. Tá 3173, Guarulhos, guarde cópia, o nível 340. Se puder, o 360. Será coordenado, guarde cópia. Escuta informação em curso, Romeu. Afirmativo, sente, o 3173. Não, Max e Vinícius. Ah, valeu, obrigado. Derivia, autorizado chegada Mari, velocidade a critério. Gente, considerando via na chegada Mari, o 941. Instruções para ingresso no pátio principal. Gente, ingressa via Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso principal. Solo Salvador, boa tarde, até 32 no meio, Bruna Golf. Taxi via Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando instruções para ingresso no pátio principal, tá? 3216. Alfa, Kilo, para o 3, aguardando o 3216. Is you clear to start up and push back, report waiting, ready to taxi. Good to start up and push back, we'll report ready to taxi, American 980. No 697, autorizado pouso, cabeceira deslocada, 1200 metros, 120 graus, 119. Autorizado pouso, cabeceira deslocada, 1200 metros, 1697. Webjet 6741, decolou 14, chama o controle, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Samara. Poderia só confirmar a frequência, 1935? Afirmativo. Ok, obrigado, tenha uma boa tarde também. Controle Web 6741, decolou, perfil da Eldineta, cruzando 2 mil pés para o 340. Sorriso 2230, está sob vetor para sequenciamento, curve à direita para o 170, limite o QD Mike 060 de Simbra. Afirmativo, curvando à direita, 170, limite, poderia confirmar, 070 de Simbra? Limite o QD Mike 070 de Simbra. Afirmativo, limite 070 de Simbra 6741, está autorizado 340, né? Última mensagem, Passaredo. Não foi o Passaredo, não. Azul 4082, autorizado desça para 3 mil pés. Altímetro 10, 11, Azul 4082. Para 3 mil, Azul 4082. Voador cardial 61. Ambiente mensagem 41, contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída da El. 340, vai seguir o perfil da El, o Webjet que havia cotejado aí ao invés do Passaredo, tá ok? 7. Radial 61, acione identificação, contato radar 54 milhas sudoeste de Salvador, reporte ponto ideal de descida. Ponto ideal de descida, Cardial 61. Alfa, reportamento daqui do Guarumê 97. O 3216 passou aquilo, pode prosseguir na Alfa? Afirmativo, prossegue Alfa, ingresso Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05, 3216. Dando chegada Mari, desça para nível 080. Desça chegada Mari, desça 080. Passarela 2230, desça para nível 040. Confirma o PUB? 09. 2281 livre táxi, ajuste no 0 no 1, na Altel chama torre. Altel chama torre 108 decimal 6, pista deslocada em 1.200 metros. Could you confirm me passes on board with crew? Yeah. Completa, reduzindo 2869. 14082, informe de cada. 210. Salvador, gol 1941, estabilizado na final, visual com a pista baixada e travada. Para 25, será estabilizado, azul 4082. Aguarda a instrução para o principal, número 7. Objeto 7741, passa nível 130, chame Centro Recife, ano 33, decimal 25, alterno 128, decimal 8. 3325-288, objeto 6741. Radial 61, 080. Para interceptar o curso localizador, curve à esquerda, proa 065, reporte estabilizado. Confirmado 065, esquerda, departamento estabilizado 2230. Sareza 2230, desceu para 3000 pés, altímetro no 09. 3000 no 09130. Pronto, cópia. Pronto, 001, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whisky 58, decola 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju, aciona 5503 no transponder controle 119.35. 330-8, Puca Aracaju, 5503, 1935. Localizar 10, por esquerda. Rotejamento correto, posição 10, reporte quando pronto. 8.1. Após o tráfego da América, ingressa a parte principal, posição 1-1. O principal, posição 1-1 após o América, agora 697. Salvador, 1924. 1924, aciona identificação, autorizado chegada AMAN, desça para nível 050. 6050, AMAN, 1924. Perdeu contato com um centro, ok? Bem, chegou no 924. Azul 4082, 4 milhas para o Serra Vita 372, completo final do procedimento R9, chame torre no 8, decimal 6. 86, boa tarde. Salvador, Azul 4082. Cabeceira deslocada, 1200 metros, chame passando Serra Vita 372. Patrulha, autoriza 10.000, 2.230. Autorizado, 2.230, 2.000, ajuste de altímetro no 0.9. 2011 para 2000 pés, 2230. X-ray Delta, contact 119, correction 118, decimal 6. Contact with Delta, 118, decimal 6, American, 980. No 941, no solo aos 23, libera a direita, solo 1219. Solo 219, grátis. Mais 4 anos de bro. E o tipo de equipamento? 980 is with you. We will be ready for takeoff in 2 minutes. Pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3, aguardando o centro para ingresso principal, 94. Inside, do you have did that traffic inside? We do, American, manager. Maintain position on Delta Taxi. Maintain position on Delta Taxi, American 980. Azul 4082, cabeceira deslocada, 1200 metros, autorizado pouso, 080 graus, 10 nosso. Livre pouso, Azul 4082. Salvador, batalha, passaria 2-3-0. Radial 61, passou, Mário. Boa tarde, passarela 2230. Uno. S4, informe de cada? 240. O 924 reduza para 220 nós, está sob vetor para sequenciamento, curve à direita para o 170. Limite o QD Mike 070 de Simbra. Ok, pro a 170, pro a 170 e até o QD Mike de 70 de Simbra. De cópia, 1754, gol. Confirmando o portão 08. É 2281, após a passagem do Embraer 190 da Azul, autorizado a linha MT, prepare-se para decolagem imediata. Obrigado, via chegada a Mari, descendo para 2000, Cardeal 61. Cardeal 61 está sob vetor para sequenciamento, curve à direita para o 055, limite o custo do localizador. Confirme, 055? Firmo, 055. Bel. É 2281, autorizado decolar, vento 190 graus, 09 nós. O pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções para ingresso no pátio principal. Ok, tranquilo, aguardando no pátio 3, azul 4082. 3173, pronto, cópia? Para chegar. 3173, autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decolada no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER 55 no 3, eu transpondo o controle 1 no 9, decimal 35. 360 autorizado Guarulhos, Upper Whisky 50, decolada 10, curva direita, da EL de NER 55 no 3, na fonte, 935 com 0. Corrigimento correto, 012 é o portão, reporte quando pronto. Gente, vai estar pronto o 3173. Pode confirmar o vento? 110 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 10, 2230. Será coordenado, guarda de cópia. 1941, ingresso para pátio principal, 07 ao portão. Ingresso principal para o 7, 941. 20, que debate 30 de cima. Resultado 3073. Mano, o Tano 3173 chamou o Pronto 102. Afirma. Autorizado é Portax. É Portax 3173. Papo é com o Charlie. Mantenha-se em condições visuais no 1500 pés. Reporte visual com o aeródromo de Veracruz. Boa noite. 2281, decolou os 29, saída coral, curva direita, chama o controle. American 980, clear to line up and maintain. Clear to line up and wait, American 980, line up and wait, 1-0. Passaredo 2230, no solo aos 29, libera a direita, solo 121, decimal 9. 924, curva à esquerda para o 055. 055, ou 924. Emite o curso do localizador, Golo 924. Positivo. 980, clear takeoff, 110 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, American 980, thank you. Passarelo 2230. 2230, passarelo, táxi via Alfa, ingressa Kilo, pátio 3. No pátio 3, aguarde instruções. Via Alfa, ingressa na Kilo e aguarda no pátio 3. 2230. Uno 754, copia? Copia. Uno 754, autorizado Recife, nível de voo 410 via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. 5506 é o transponder, controle 1-9-35. Autorizado, passa 1-0 para Recife, Upper Whisky 58, decola da 1-0, Pulca, Aracaju. 5-0-6 é o transponder, 6-0-35 para terceiro, bota 7-4. Primeira curva à esquerda. Ainda é o meu, não. É o meu. 80 Airborne M31, contact Salvador, approach control, frequency 119.35, bye. 1935, get the American 980. 082. Passarei 2230. Após, no pátio 3, ingressa pátio principal, posição remota. Quando lá, tem sinalizador. 70, reportar estabilizado, 070. Afirmativo. No pátio 3, ingressa no pátio principal, para remoto, atento ao sinalizador. Então, 3834, copia. Departure. 310, full departure, American 982, thank you. Via Upper Zulu no 9, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Mombo, transição Frotch 5523, o transponder é o controle 1-9-35. 3834, copiou Fortaleza 390, Upper Zulu 19, decolando a 10, esquerda Mombo, Frotch 5523, 1935. Tá, 3834, cotejamento correto, 04, portão, reporte quando pronto. Reportaremos. Gente, aguarde, temos os tráficos que irá passar a sua calda, aguarde. No LAC, o Cardeal 61. Cardeal 61, completo final do procedimento em LS X-Ray, chame torre no 8.6. 108.6. Salvador, boa tarde novamente, 35491. 35491, acione identificação, autorizado chegada BOMF, desça para nível 060. 060, identificado, 35491, Vinícius. Salvador, o Bruxo 81, solicita quando possível. Vou direto para Arumi, de alteração do nível para o 120. Aguarde de coordenação. Desce para 2000 ou no 924? No 924 tem condição de interceptar com a presente proa? Positivo. CG, desce para 2000 país, altímetro 10, o nono, reporte estabilizado, no 924. Vou reportar lá. 5754, passei já parqueou. Lembre-se, o pushback acionamento 08, portão. Reporte quando pronto o táxi. Portaremos, tá? Forçaria 2281, autorizada a sessão para o nível 120. Sente, aguardando autorização para o Jarubi. gravador 23566, informação. Romeu, transmissão nível 190 Araracaju. 3566190 Aracaju, aguarde cópia. Aguarde cópia, 3566. Para o táxi 3173153 a bordo, 4 horas já para meia, perna guarde o galeão. Correio Cardeal, Melna. De Alfa na Delta, chama 208 decimal 612, ajuste 1011, 1010 no 1. Sente, Índia Alfa na Delta, 186, Torre 3173. Homens e máquinas nesse trecho, chefe trem. Abaixar e travar. Autorizado pouso, 1010 graus, 1009, Cardeal 61. Autorizado pouso, Cardeal 61. Quatro, quatro milhas para o marcador externo, complexo final do procedimento LS X-Ray, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8, decimal 6. É, reduzindo 118 meio. Esquerda na saída Bucajamo, após DCT Aracaju. 5521, transponde o controle, 119, decimal 35. Você vê que apenas a frequência do controle copiada? 119. Afirmo, cotejamento correto, 01 é o portão, reposte quando pronto. Autonomia alterna Fortaleza, PAB 168 para o táxi. 168, 1330, confirme alternativo? Alternativa é para Fortaleza. 754, autorizar o táxi via Juliette Alfa, reporte entre o táxi e Delta. Juliette Alfa, Delta, no solo aos 37, libere a direita e chame o solo em 121 decimal 9. Livrar a direita, esquerda agora, para chamar solo do outro lado. Salvador, boa tarde, 1924, na final 3 checado. Aguarde autorização de pouso, gol 1924, cabeceira deslocada, 1200 metros. Muito obrigado, tá fácil, cardeal. Confirme. Livra na Golfo, retorna para Fox.